enquanto muitos vão falhar, pois não conseguem ver o que tu verás, não vai morrer e saberás reconhecer pelo poder da fé verdades que ainda muitos vão negar. Mesmo que todos ao redor tentem te confundir, dizendo que o Pai não está em mim, escutarás a minha voz e poderás sentir o Santo Espírito operar em ti. Eu quero te adorar mesmo com o meu silêncio, Senhor.